prateada, pra que todos pudessem ver as suas cores radiantes, simbolizando ordem e progresso. E aos redores, grandes quilombos periféricos, num lugar de guerreiros, cujo olhar vermelho é pela liberdade entre terras e mares. Oh, pátria amada, idolatrada, salvem-se, salvem. E do passado que restou é rubro terror, como o vermelho de Xangô, a cor do amor, que pulsa o coração com passos de ódio e paixão, esparramando sangue ao chão, na eterna contradição de uma nação. Verde, amarela, azul, branca e vermelha são as cores que compõem a bandeira brasileira. Só que o vermelho não quiseram botar. É cor de sangue, é cor de morte, é cor de farsa. É todo o sangue derramado nesses 500 anos. É toda a história maquiavélica tramada nos nossos mocambos. A dominação de um fogo por ouro. Foram sofrimentos de um povo que foram se acabando aos poucos. Meus antepassados indígenas celebravam os deuses. Hoje me lembro que os índios são poucos e só aparecem às vezes quando são queimados vivos em praça pública por uma raça sádica que faz o mal à sua cultura. A resistência, traçar a vida são batalhas. A morte, o salvamento, Deus que era suas almas. Eram das matas, eram dos cantos. Hoje os índios são poucos, mas que significam tanto. Isso é pra quem sabe, pra quem tem raiz. Porque sou índio, porque sou negro, por isso sou feliz. Por ter esse sangue correndo nas veias, por ter nascido de três asas, formada brasileira, habitada por índios, construída por negros, administrada por brancos. Era nobreza ser herdeiro, era nada, era uma bandeira de gangues. Foco vermelho derramado por eles, o vermelho do sangue. Eu não me esqueço, eu não me rendo. Foram muitos erros, foram muitos lamentos. Que não há fortaleza que pague a dor do passado, que não há receita que cure a dor da alma. Além da vida, a dor do laço, que foi amarrado nos açoites, nos arames farpados. Na triste dor da luta, como a triste dor do parto. Inevitável, a lei da selva, o sangue da criança nascida na senzala. A dor da época. Um julgamento final ainda não foi divulgado. É como sempre nesse país, está certo ou errado. Esses assassinos serão julgados por Deus da mesma maneira, e se afogarão nesse sangue, a cor que volta na bandeira brasileira.